É, levada louca, ladrão. Aperto o rec no reconstrua, luminhas track no reconstrua, acenda até um back no reconstrua, pelo bem das track eu vou pro estúdio. Aperto o rec no reconstrua, luminhas track no reconstrua, acenda até um back no reconstrua, pelo bem das track eu vou pro estúdio. Com hit ou sem hit, faço arte por toda parte. Desde quando eu era um fit com uma foto no encarte. Desde quando era humilde, humilde e engraxate, já rimava até mais tarde, tomando meu chamar. Vivências e experiências levadas com consciência. Ciências levaram até Marte. Com Deus na frente, de repente acontece. Faça sua prece que o bem prevaleça e cresça no combate. A vida é um combate que não aceita empate. Ou você perde ou você parte pro combate, pra combater a dor, seja ela qual for. Na vida o amor sempre fez o combate. Na batalha de freestyle, na pista de skate, mesmo que não aceite, você tá no combate. Combatendo, rebatendo, concorrendo, competindo, lindo, lindo, indo e vindo do combate. Aperto o rec no reconstrua, luminhas track no reconstrua, acenda até um back no reconstrua, pelo bem das track eu vou pro estúdio. Aperto o rec no reconstrua, luminhas track no reconstrua, acenda até um back no reconstrua, pelo bem das track eu vou pro estúdio. Vai malandro improvisando na rima, na vida, em cada batida, em cada rima repetida, na ida, na vinda, surpreender a meta, compreender a seta, papo reto, rima reta, sem ideia torta, metendo o pé na porta, fazendo o que importa, amor é importante, quem lutou pro tanque cheio, acertou em cheio, nada como um dia com gasolina e desodorante, chega a ser inariante, mas é só desespero, tá na moca velho, tem macarronada sem tempero, bicho na boca do lixo, na boca do bueiro, é onde sente o dissabor do sabor de ser brasileiro, pelo amor pro trabalho, faço rap pra caralho, faço rap Zé Ramalho, sou garoto de aluguel, mas sem liga não me aluga, seu barriga, seu madruga, não tem briga, não tem fuga, aperto o rec, a rec, pão. Aperto o rec no reconstrua, luminhas track no reconstrua, acenda até um back no reconstrua, pelo bem das track eu vou pro estúdio. Aperto o rec no reconstrua, luminhas track no reconstrua, acenda até um back no reconstrua, pelo bem das track eu vou pro estúdio. Até parece que tomei uma pílula de polegarina e me senti pequeno, cuzão, mas engativo. Quem me conhece não me oferece anfetamina, nem mexe com a minha mina, cuzão, que nós estamos vivos. A vida nos ensina e os vivos escrevem livros, plantam árvores, fazem canções e filhos. Amo os povos, não pisam em ovos e não dão milho. Segue trilha na trilha sonora dos exílios, dos trilhos. As talhas tão atrapalha a trilha, se não tem falha, filha, o trem não descarrilha. Eu amo explicar gíria, o crioulo tem razão. Não existe amor em São Paulo, cuzão, em SP tá mó friozão, tiozão, tá mó friaca, mas fica frio, tio, que eu não tô numa gelada, só tô quebrando gelo, não entrando numa fria saca, sem ressaca, levando rap de levada, lúcida, libertária, vem. Thank you.